arriscada segurança do cristão. Ponto 58. Habitar sob a proteção do Deus, viver com Deus. Eis a arriscada segurança do cristão. É necessário convencermos-nos de que Deus nos ouve, de que está sempre solícito por nós, e assim se encherá de paz o nosso coração. Mas viver com Deus é, indubitavelmente, correr um risco, porque o Senhor não se contenta com partilhando, quer tudo. E aproximar-se dele um pouco mais significa estar disposto a uma nova retificação, a escutar mais atentamente as suas inspirações, os santos desejos que faz brotar na nossa alma e a pô-los em prática. Desde a nossa primeira decisão consciente de viver integralmente a doutrina de Cristo, é certo que avançamos muito pelo caminho da fidelidade à sua palavra. Mas não é verdade que restam ainda tantas coisas por fazer? Não é verdade que resta, sobretudo, tanta soberba? É preciso, sem dúvida, uma outra mudança, uma lealdade maior, uma humildade mais profunda, de modo que, diminuindo o nosso egoísmo, cresça em nós Cristo, pois é preciso que Ele cresça e que eu diminua. Não é possível deixar-se ficar imóvel. É necessário avançar para a meta que São Paulo apontava. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A ambição é alta e nobilíssima, a identificação com Cristo, a santidade. Mas não há outro caminho. Se deseja ser coerente com a vida divina, pelo batismo Deus fez nascer nas nossas almas, o avanço é o progresso na santidade. O retrocesso é negar-se ao desenvolvimento normal da vida cristã. Porque o fogo do amor de Deus precisa de ser alimentado, de aumentar todos os dias arraigando-se na alma. E o fogo mantém-se vivo, queimando novas coisas. Por isso, se não aumenta, está a caminho de se extinguir. Recordai as palavras de Santo Agostinho. Se disseres basta, estás perdido. Procura sempre mais, caminha sempre, progride sempre. Não permaneças no mesmo sítio, não retrocedas, não te desvies. A Quaresma coloca-nos agora perante estas perguntas fundamentais. Avanço na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade, em generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano, entre os meus companheiros de profissão. Cada um que responda a estas perguntas, sem ruído de palavras, e verá como é necessária uma nova transformação para que Cristo viva em nós, para que a sua imagem se reflita limpidamente na nossa conduta. Se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cristo repete-o a cada um de nós, ao ouvido, intimamente: a cruz de cada dia. Não só, escreve São Jerónimo, em tempo de perseguição ou quando se apresenta a possibilidade do martírio, mas em todas as situações, em todas as atividades, em todos os pensamentos, em todas as palavras. Neguemos aquilo que antes éramos e confessemos o que agora somos, visto que renascemos em Cristo. Estas considerações não são, afinal, senão o eco das do apóstolo: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. A conversão é coisa de um instante. A santificação é tarefa para toda a vida. A semente divina da caridade que Deus pôs nas nossas almas aspira a crescer e manifestar-se em obras, a dar frutos que correspondam em cada momento ao que é agradável ao Senhor. Por isso, é indispensável estarmos dispostos a recomeçar, a reencontrar, nas novas situações da nossa vida, a luz, o impulso da primeira conversão. E essa é a razão pela qual havemos de nos preparar para um exame profundo, pedindo ajuda ao Senhor para podermos conhecê-lo melhor e conhecermos melhor a nós mesmos. Não há outro caminho para nos convertermos de novo.